É, mano, meu mano dela sempre falou: quem não tiver um proceder, mano, tá fudido. É, mas é o seguinte, mano, eu vou conseguir lutar pela periferia do Canão, Boqueirão, Ipiranga. É, mano, oh please, vários mano, oh please, oh please, oh please, pode acreditar, oh please. E os loucos chegam assim, a consciência, pode acreditar. Com suquei, quem, quem, quem, quem. Quero acreditar, pode acreditar. Com paciência, você consegue vencer. Com consciência, se pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consciência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude. Ah, ladrão, eu sei que a lei é rude. Talvez me escute, é. Cordial, temos que sempre prevalecer impune. Mas nunca mude, lhe dando ouvidos fiz o que pude. É, fiz o melhor que pude. Quem tá na noia não dorme, meu lobisomem. Qualquer esquina é delirante, hilariante. Pros manos que mete o cano, o calibre é firme. Armas de grosso calibre, a quem revide a blitz. Que Deus me livre, a fome faz um ser pro crime. Ser pobre é querer, não é nascer humilde. Requinte, agindo a gente sempre, pode acreditar. Vou voltar e pá, na moral, vou tentar rimar, improvisar. Eu só não posso gaguejar. Mas pros manos que fazem o crime, é firme. Armas de grosso calibre, a quem revide a blitz, que Deus me livre. A fome a cada dia faz um ser pro crime. Se pobre não é querer nascer humilde, requinte, age na humilde mais que 20. Periferia é o seguinte, realidade vive, pode crer daria um filme. Massacre, desossar um protege de R15. Pode acreditar, eu vou chegar. Na moral, só pra sumariar. É o seguinte, da mente, sem semente, entende? Compreende, quem tem mente? Voando, sai os homens avoado, descabelado, mesmo os fatos de achar tumultuado. Acorda cedo, lava o rosto, disposto, faço a prece, um tormento, um momento, arrebento, ele é a febre, reclama. Cada vida mora lá na vila, participa, disposto a tudo, periferia, rancoroso. Se vai e traz muito, ele é piolho, sem dar pipoco, no sapatinho, inimigo tenebroso, bicho solto. Pra que todos não acha pouco, se alguém aprende, ele ensina, eu é o oposto, é. Pode acreditar, rancoroso, se vai ele traz muito, ele é piolho, sem dar pipoco, no sapatinho, inimigo tenebroso, bicho solto, pra que todos não acha pouco, se alguém aprende ele é o oposto. A guerra lá na sul não terminou, vejo meu povo correndo assustado, com salseiro medo, na quebrada, aberta a caça aos dedos de gesso, pode crer, um terrível pesadelo, carro frio, ganso, embalo, menor descabelado, playboy de som no talo, uma print imbatável, fácil, presa, não belisco, isco, entre isso. Carro frio, ganso, é. É embaçado, mano. Passa um pano, vai vendo, é. A hack blau, blau, blau. Carro frio, ganso, embalo. Menor descabelado, uma blind implacável. Comida fácil, presa, belisca, isca. Sempre inigualável, usuário. Vejo vários, é complicado. Na favela, várias minas de mente. Vale a vela, pode crer. Na favela, diz, ah, na favela, várias minas de mente. Não, de mil e dias. Aham, diz, aí ladrão. Na favela, várias minas de mil e dias. Falta de crença, valor, vê se pode, virou cantina. Criança perdida, é, uma menina iludida. Ontem sonhou em ter uma boneca até da tiazinha. Pode crer, uma maneira de ser feiticeira pra hipnotizar. É foda, às vezes feia, acredita, ainda pensa, ainda menina. Ser melhor modelo hoje, é, a Itália, a China. O itinerário do puteiro, descabelado, pai, fica atento, ligeiro. Querer crescer, quem quer crescer sem estudo, mesmo é ter pesadelo, pesadelo, pesadelo, pesadelo, pesadelo. Na favela várias minas, de mil e dia, falta de crença, vendo só TV virou cantina. Criança perdida, é uma criança iludida, ontem sonhou ter uma boneca, hoje quer ser a tiazinha. Ha, uma maneira de ser feiticeira pra hipnotizar, às vezes fixa, acredita em ser modelo. Pode crer hoje, a Itália, a China, o itinerário do puteiro, descabelo. Os que apavoram, apavorados serão na quebrada. Ser malandro não é marcação, Jão, se joga. Aqui fora o mundo, a rua, as minas continua, curtindo a maior lua. Ah, Aqui fora o mundo e a rua, as minas continua. Aqui fora o mundo e a lua, ah. Aqui fora o mundo, a rua, a vida continua. Curtindo a maior lua, as minas tão cruel, quase nua. Não posso me iludir, muitas delas diz. Não andam de bis, sete galos sim. CBR 1100 cilindrada, a mesma loira que o Bel falou colou na quebrada. De mini blusa, mini saia, armadilha armada. Por baixo quase nada, causou revolta, gostosa, safada. Agra só quem deu risada, não digo nem pro itinerário. O pesadelo, ha. Eu falo sempre pelo contrário, ha. Não pelos otários, mas para os caras fracos. Seu bicho é comer rápido, é. A vida vale mais que a curtição de sábado, é. Corre perigo, o predador vacilou. Presa fácil virou. Quem pode se esquecer de lembrar, é, se preserve, cara. Corre perigo, o predador vacilou. Presa fácil virou. Eu só não posso me esquecer de lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo. Ladrão, essa é a situação, atinge a maioria. Só que não vinga, não vira. Vê isso na periferia, intriga. Fato, descaso, seringa. A cura da AIDS só vejo hoje na revista. Que fita, pode crer em formol. Pode crer, frescobol, na moral, é a linha do anzol. Você já sabe, quem tá no erro é embaçado. Era essa aqui, ó. A favela, as várias minas de Miridia. Tá tudo aí, ó. Periferia, reclama da vida, mora na vila, participa, disposto, dava o rosto. Tá lá, quero ver isso aí.